na brecha de uma oportunidade. Puxa a torre, imóvel que já era checkmate. Não vou ficar chorando, lamentando que foi perdido. Vou pro ataque, bola pra frente, vou fazer bonito. Seja em casa ou no campo do adversário, eu tô no jogo, é pra jogar, compadre. Cartas escondidas na manga, eu tenho mais de quilo. 500 anos de maloca, esse é meu estilo. O que é isso? Para com isso. Olha o gingado do nego, merece o título. Seja de pico ou de canela, eu vim foi pra descer. Se é por vir que me desculpe, eu não quero perder. Olé, olé. Eu tive as dificuldades, estilo Garrincha e Pelé. Num dia se mata um leão. Bola se joga é pra frente, nessa que eu vou então. Se clarear eu chuto, se azar Gabriel eu chuto. Eu dou dois dribles e chuto, diabo fica. Disposição na vida, é pra correr atrás. É por amor a camisa que a gente tudo faz. JC, CRC, CBC 23. Doutor Paulo, camisa nova, artilheiro da vez. Artilheiro da vez. Eu vim foi pra vencer. Eu vim foi pra vencer. Eu vim foi pra vencer. Abro espaço no compasso, a minha parte eu faço. A luta da vida é assim, se vence é no braço. Estilo Mike Tyson, fazendo arregaço. O sangue escorre, passa a luva e desce o braço. Um cruzado de direita é lona. Um gancho de esquerda é lona. Se levanta mais uma vez, vai pra lona. Um gancho de direita, é lona. Nasce pra vencer, não aceita perder. O meu recado tá dado, eu vim foi pra vencer. Tipo que vence, vale tudo, descendo porrada. O mundo é assim, quem não dá, leva porrada. Jet Li, Bruce Lee, no jogo da morte. Quem vacilar no mundão, vixi, curte o corte. Tem que ser forte, é, pra se manter de pé. Deus me dá força, me guia, meu escudo é minha fé. Eu vim foi pra vencer. Eu vim foi pra vencer. Eu vim foi pra vencer. Eu vim foi pra vencer. FDO, sem F, sem pó. Sem F, sem pó. FDO, lá do sul. Se liga só, se liga só, se liga só. Vim para vencer e digo pra você que aquela luz que me guia, essa sim me dá prazer. Sigo na fé, sigo de pé, servindo a Jesus de Nazaré. O mundo é só neurose, sei como é que é. De volta na rima, FDO é confirma. Sou poeta nativa, ainda não saí de linha. Somos soldados de elite, soldados guerreiros, comandados por Cristo. Saímos do vício, do preço difícil, isso só leva para o abismo. A guerra na terra contra a miséria e a violência. Vivos para vencer, muito prazer, filhos da obediência. Filhos da obediência. Filhos, calibre.